Ficheiro 42, página 399, capítulo 22. Terça-feira, 29 de março, a domingo, 3 de abril. Na manhã de terça-feira, Lisbeth Salander acedeu ao registro criminal da polícia e procurou o nome de Alexander Salatchenko. Não o encontrou, o que não a surpreendeu, uma vez que ele nunca fora condenado por qualquer crime na Suécia e não figurava sequer na base de dados do registro civil. Para aceder ao registro criminal, usara a identidade do superintendente Douglas Skjold, da polícia de Malmö. Teve um ligeiro sobressalto quando, de repente, o computador emitiu um bip e um ícone da barra de menus começou a piscar, indicando que alguém andava à procura dela no ICQ. O seu primeiro impulso foi desligar. Mas então pensou melhor. Skjold não tinha o ICQ na sua máquina. Era um programa que muito poucas pessoas, já de uma certa idade, usavam. O que significava que alguém tentava contactá-la a ela. E o leque de interlocutores possíveis era muito pequeno. Abriu o ICQ e teclou. O que é que queres, peste? Vespa, não é fácil encontrar-te. Será que nunca consultas o teu e-mail? Como foi que me encontraste? Skjold. Tenho a mesma lista. Assumi que havias de usar a identidade com o mais alto grau de autorização. O que é que queres? Quem é esse Zalashenko de que andas à procura? MNTV. Mete-te na tua vida. Que se passa? Vai-te lixar, peste. E eu a pensar que tinha uma deficiência social, como tu lhe chamas. A dar crédito aos jornais, sou perfeitamente normal em comparação contigo. Para ti também. Precisas de ajuda? Lisbeth hesitou. Primeiro Mikkel e agora peste. Quantas mais pessoas estariam dispostas a correr em seu auxílio? O problema com peste era ser um recluso que pesava 150 quilos, comunicava quase que exclusivamente pela internet e fazia a ela parecer um modelo de graças sociais. Ao ver que não obtinha resposta, peste teclou outra linha. Ainda aí estás? Precisas de ajuda para sair do país? Não. Por que foi que limpaste o sebo àqueles tipos? Vai-te foder. Tencionas matar mais gente e, se sim, devo preocupar-me? Sou provavelmente o único capaz de encontrar-te. Mete-te na tua vida e não tens por que te preocupar. Não estou preocupado. Procura-me no Hotmail, se precisares de alguma coisa. Arma? Novo passaporte? És um sociopata. Comparado contigo, queres tu dizer. Lisbeth saiu do ICQ e sentou-se no sofá para pensar. 10 minutos mais tarde, enviou um e-mail para o endereço Hotmail de peste. Procurador Richard Ekström lidera inquérito preliminar, vive em Tabi. Casado, com 2 filhos e ligação de banda larga em casa. Preciso de acesso a portátil ou PC. Preciso lê-lo em tempo real. OPA hostil, com disco rígido duplicado. Sabia que peste só muito excepcionalmente saía do seu apartamento em Zandiberg, de modo que esperava que tivesse um qualquer puto borbulhento para lhe fazer o trabalho de campo. Não havia necessidade de assinar a mensagem. Recebeu a resposta passados 15 minutos, no ICQ. Quanto é que pagas? 10 mil para a tua conta, mais despesas, e 5 mil para o teu assistente. Volta a falar. Na quinta-feira de manhã, recebeu um e-mail de peste com um endereço FTP. Ficou estupefacta. Não contara com resultados antes de pelo menos 15 dias. Fazer uma OPA hostil, mesmo com o excepcional programa de peste e o seu hardware, especialmente concebido, era um processo laborioso que exigia introduzir pedaços de informação num computador, kilobyte a kilobyte, até criar um programa muito simples. O tempo que podia demorar dependia da frequência com que Ekström usasse o seu computador. E, em condições normais, seriam precisos mais alguns dias para transferir toda a informação para um disco rígido espelho. 48 horas não era apenas excepcional, era teoricamente impossível. Lisbeth estava impressionada. Contatou-o pelo ICQ. Como conseguiste? 4 computadores na casa. Imaginas? Nenhum deles com firewall? Segurança? Zero. Tudo o que tive de fazer foi ligar-me ao cabo e descarregar. As minhas despesas são 6 mil croas. É muito para ti? Não. Mais um bónus pela rapidez do serviço. Pensou um instante e então transferiu 30 mil croas para a conta de peste através da internet. Não queria assustá-lo com quantias excessivas. Feito isto, instalou-se confortavelmente na sua cadeira Verksam e entrou no portátil de Ekstrom. Uma hora mais tarde, tinha lido todos os relatórios que o inspetor Bublansky enviara ao procurador. Calculou que, tecnicamente, aqueles relatórios nunca deveriam ter saído das instalações da judiciária, o que só provava, uma vez mais, que não há sistemas de segurança capaz de resistir a um empregado estúpido. Através do computador de Ekstrom, obteve várias informações importantes. Em primeiro lugar, ficou a saber que Armansky destacara 2 membros do seu pessoal para se juntarem à equipa de Bublansky. A colaboração era gratuita, o que na prática significava que a Milton Security estava a financiar a perseguição que a polícia lhe movia. A missão dos 2 homens era ajudar a capturar Lisbeth Salander por todos os meios possíveis. Obrigadinha, Armansky, hei de lembrar-me desta. Franziu a testa ao ler os nomes dos funcionários em questão. Bowman sempre lhe parecera um tipo honesto e sempre se comportara para com ela de uma maneira perfeitamente decente. Hedstrom era pura e simplesmente um zé-ninguém corrupto que usara a sua posição na Milton Security para ludibriar uma cliente da empresa. A ética de Lisbeth Salander era do tipo seletivo. Não tinha nada contra ludibriar os clientes da empresa, desde que o merecessem. Mas a partir do momento em que aceitasse um trabalho com uma cláusula de confidencialidade, nada a levaria a violá-la. Não demorou muito a descobrir que o responsável pelas fugas para a imprensa era o próprio Ekstrom, como ressaltava com clara evidência de um e-mail em que o procurador respondia a perguntas sobre o historial psiquiátrico dela e a sua ligação a Miriam Vu. A terceira informação significativa foi a admissão, por parte da equipa de Bublansky, de que não faziam a mínima ideia de onde procurá-la. Leu com interesse um relatório sobre que medidas tinham sido tomadas e que endereços tinham sido postos sob vigilância esporádica. A lista era curta. Lundagatan, claro, mas também a morada de Mikkel Blomqvist, a antiga morada de Miriam, em Sankt Eriksplan, e o Kvarnen, onde tinham sido vistos juntas. Por que tive de envolver a Mimi nisto? Foi um enorme erro. Na quinta-feira, os investigadores de Ekstrom tinham igualmente descoberto a ligação às Evil Fingers. Calculou que aquilo significava novos endereços debaixo de mira. Franziu a testa. Também as raparigas do grupo iam desaparecer do seu círculo de amigos, apesar de não ter entrado em contacto com nenhuma delas desde que regressara à Suécia. Quanto mais pensava naquilo, mais confusa ficava. Ekstrom estava a passar para os mídia todo o género de trampa. O objetivo era claro. A publicidade convinha-lhe e estava a preparar o terreno para o dia em que a acusaria formalmente dos crimes. Mas se assim era, por que não revelara o relatório policial de 1991, que levara ao internamento dela em Sankt Stefan? Por que mantinha a história secreta? Voltou ao computador de Ekstrom e reviu os documentos. Quando acabou, acendeu um cigarro. Não encontrara uma única referência aos acontecimentos de 1991. Por estranho que parecesse, só havia uma explicação. Ekstrom ignorava a existência do relatório em questão. Por alguns instantes hesitou sobre o que fazer. Então olhou para o PowerBook. Aquilo era precisamente o tipo de coisa em que um super filho da mãe Blomqvist podia cravar os dentes. Acedeu ao disco rígido dele e criou o documento MB2. Procurador E está a passar informação para a imprensa. Pergunta-lhe por que não passou o antigo relatório da polícia. Devia ser o suficiente para o pôr a funcionar. Sentou-se e esperou pacientemente 2 horas que Miquel entrasse online para ler o e-mail. Um quarto de hora depois, ele reparou no documento dela e, passados 5 minutos, respondeu com um seu críptico. Não tinha mordido o isco. Em vez disso, insistia em saber quem assassinara os amigos. Era um argumento que Lisbeth conseguia compreender. Suavizou um pouco o tom e respondeu com críptico 2. Que farias se tivesse sido eu? A intenção era ser uma pergunta pessoal. A resposta chegou com críptico 3 e abalou-a. Lisbeth, se é verdade como dizem que te passaste dos carretos, talvez possas pedir ao Dr. Teleborian que te ajude. Mas eu não acredito que tenhas assassinado o Dag e a Mia. Espero não estar enganado. O Dag e a Mia iam publicar uma denúncia sobre o negócio do sexo. Suponho que terá sido essa a razão por que os mataram, mas não tenho nada a que me agarrar. Não sei o que correu mal entre nós, mas tu e eu conversámos em tempos a respeito da amizade. Eu disse-te que a amizade se constrói com base em 2 coisas: respeito e confiança. Mesmo que já não gostes de mim, podes continuar a contar comigo e a confiar em mim. Nunca revelei os teus segredos, fosse a quem fosse, nem sequer o que aconteceu aos milhões do Venerstrom. Confia em mim, não sou teu inimigo. Assinado, M. A referência a Teleborian começou por enfurecê-la, mas então percebeu que ele não estava a querer provocá-la. Não fazia a mínima ideia de quem era Teleborian, e o mais provável era só o ter visto na TV, onde aparecia como um perito responsável e internacionalmente respeitado. Mas o que verdadeiramente a abalou foi a referência aos milhões de Venerstrom. Como teria ele obtido aquela informação? Tinha a certeza absoluta de não ter cometido erros e de que ninguém no mundo podia saber o que fizera. Releu a carta várias vezes. A referência à amizade provocou-lhe uma sensação de mal-estar. Não sabia como responder àquilo. Um pouco mais tarde, criou o documento críptico 4. Vou pensar nisso. Desligou o computador e foi sentar-se no cadeirão, junto à janela. Havia já vários dias que a provisão de Billy's Pan Pizza, bem como as últimas migalhas de pão e os últimos restos de queijo, se tinham esgotado. Nos últimos 3 dias, Lisbeth Salander sobrevivera graças a um pacote de flocos de aveia que comprara por impulso, com a vaga ideia de que devia comer coisas mais alimentícias. Descobrira que meia chávena de flocos de aveia, misturados com algumas passas e água, se transformavam, ao cabo de 1 minuto no micro-ondas, numa papa bastante comestível. Não foi só a falta de comida que a obrigou a decidir-se. Havia uma coisa que precisava de fazer, e infelizmente não podia fazê-la fechada no apartamento. Foi ao guarda-fatos e tirou de lá a peruca loira e o passaporte norueguês de Irene Nesser. Froken Nesser existia na vida real. Tinha algumas semelhanças físicas com Lisbeth Salander e perdera o seu passaporte 3 anos antes. Lisbeth obtivera-o através de peste e usara a identidade de Nesser sempre que necessário, durante quase 18 meses. Tirou o piercing da sobrancelha e maquilhou-se diante do espelho da casa de banho. Vestiu uns jeans escuros e uma quente camisola de lã castanha com uma barra amarela e botas de salto alto. Tinha uma pequena provisão de latas de gás-pimenta guardada numa caixa. Pegou numa. Encontrou também o taser, em que não tocava havia 1 ano, e pô-lo a carregar. Enfiou uma muda de roupa numa mochila. Às 11 da noite de sexta-feira, 9 dias depois dos assassínios, saiu pela primeira vez do apartamento em Mosebach. Foi até ao McDonald's, na Hornsgatan, onde era menos provável encontrar algum dos antigos colegas da Milton Security do que na loja perto de Slussen ou na de Medborgsplatzen. Comeu um Big Mac, bebeu uma Maxi-Cola. Terminada a refeição, apanhou o autocarro número 4 para Sankt Eriksplan, do outro lado da Västerbron. Foi a pé até Odenplan e acercou-se do prédio onde Bührmann morara, na Hooplandsgatan, pouco depois da meia-noite. Não esperava que o apartamento estivesse sob vigilância, mas viu uma luz acesa num outro, no mesmo piso, de modo que continuou até Vanadisplan. A luz estava apagada quando voltou, uma hora mais tarde. Subiu as escadas, em bicos de pés e sem acender as luzes. Com um x-ato, cortou a fita da polícia que selava à porta e entrou silenciosamente. Acendeu a luz do vestíbulo, que sabia não ser visível do exterior, e serviu-se de uma pequena lanterna elétrica para iluminar o seu caminho até ao quarto. As persianas estavam corridas. Passou o fino feixe de luz pela cama manchada de sangue. Recordou que estivera muito perto de morrer naquela cama e sentiu-se subitamente invadida por uma profunda satisfação ao pensar que Bührmann saíra para sempre da sua vida. A razão da sua visita ao local do crime era procurar resposta para duas perguntas. Em primeiro lugar, não compreendia a relação entre Sala e Bührmann. Estava convencida de que essa relação tinha de existir, mas nada do que encontrara no computador do seu antigo tutor lhe fornecera qualquer pista. A segunda tinha que ver com uma questão que não lhe saía da cabeça. Da última vez que ele estivera, semanas antes, reparara que Bührmann tinha tirado alguma documentação referente a ela do arquivador onde guardava todo o material relacionado com a tutoria. As páginas que faltavam faziam parte do relatório da agência que resumia o estado psicológico de Lisbeth Salander em termos muito concisos. Bührmann já não precisava daquelas páginas e era possível que tivesse feito uma limpeza ao processo e as tivesse deitado fora. Por outro lado, os advogados nunca deitam fora documentos relacionados com um caso em aberto. E, no entanto, aqueles papéis relacionados com ela tinham em tempo estado no arquivador e agora não conseguia encontrá-los em parte alguma, na secretária ou perto dela. Verificou que a polícia levara as pastas de arquivo relativas ao seu caso, além de várias outras. Passou as 2 horas seguintes a revistar cada centímetro do apartamento, para o caso de os agentes terem deixado passar qualquer coisa. Mas acabou por concluir que não.